por tudo que tu és, venho aqui te agradecer. Sem mesmo ter o direito de poder te ver, pela fé que em ti possuo me leva a imaginar a glória do teu ser em não só me abençoar. O mais ingrato desse mundo eu sei que eu seria se a ti eu buscasse só por regalias, ou por vil cobiça, interesse egocentrista, mas não pelo amor do qual não merecia. As lágrimas que correm quando a ti peço socorro, e o sorriso por ver que um dia nasceu de novo. As lutas que travei já ficaram para trás, em sua cruz verei o alvo e o seu plano eficaz. Tenho o que é melhor pra mim, disso não vou duvidar. Se nada ele estiver, já sou grato por me amar. A sua vontade entre nós seja o elo pra ligar minha fé e adoração pra poder te exaltar. Quero te amar pelo que tu és, com teu amor eu sou de pé. Terra, céu e mar e tudo que está, sem merecer veio me alcançar. Como criança eu quero estar entre os seus braços pra me afagar. Nada pedir, só agradecer a ti, Jesus, o meu rei do céu. A pureza, a grandeza em suas mãos, a realeza, a majestade como servo em que tudo eu anelo. Que de bom aconteceu a esse pobre filho seu, que lá desde o início era tudo plano seu. Por várias vezes com o meu eu atrapalhei, mas quando percebi senti nada sem fazer. Tudo que tentasse se não fosse o seu querer, se não viesse das tuas mãos para poder conceder. O meu amor e fé a ti jamais vou barcanhar, mesmo lá nas lutas que me cercam não vou fraquejar. Viver a sua palavra e de ti só depender, procurando amar a todos como o meu próprio ser. Quando sozinho me sentir, sei que comigo está a melhor companhia que me pode consolar. Quando as ondas dessa vida quiserem me afogar, a sua luz como um farol eu sei que irá me guiar. Quero te amar pelo que tu és, com teu amor eu sou de pé. Terra, céu e mar e tudo que está, sem merecer veio me alcançar. Como criança eu quero estar entre seus braços pra me afagar. Nada pedir, só agradecer a ti, Jesus, o meu rei do céu. Diante dos teus olhos como um adorador, em espírito, em verdade, apresento esse louvor de coração aberto, sentimento mais sincero. Ter aqui a sua presença é tudo que mais quero. No mais profundo do meu ser edifico um altar para o melhor de mim eu poder sacrificar a minha carne. Mortifico para em ti eu renascer. Renuncio a este mundo para com o Senhor viver. Com honras e glórias venho aqui reconhecer que sem o seu amor ninguém sabe o que é viver. No santo lugar eu venho me prostrar, dobrar os meus joelhos pra poder te adorar. De braços abertos minha vida a entregar, por tudo que tu és e não só pelo que faz. Só o Senhor é Deus em quem a minha alma satisfaz. Te agradeço, ó Jesus, por até aqui chegar. Quero te amar pelo que tu és, por seu amor eu estou de pé. Amar em teus braços, ó meu Pai.